loading point, 118.9, Jumbo 1. 118.9, Juliette, Jumbo 1. Azul 4076, táxi Alfa, Juliette 09 ao portão. Sente, táxi via Alfa, Juliette, portão 9, Azul 4076. Ou no 754, identifica a chegada a Mari, desça até o 080. 080 na chegada, 754. Aqui está passando o 90 para prosseguir a descida. Desça até o 120, o Lima Papaquilo. Gol no 941, desça para o 050. 050, 941. Controle, boa tarde, é o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, mil pés, corredor Axé, ponto fora da barra. Mil pés no Axé, Quebec Serra. Confirma de cada? 2409, 941. 7, mantenha. Mantém. Lima Papaquilo indicada? 2302. 7. 6895, Recife, 1251-3325. 351-3325, tá? 3295. São 32 no meio, reduzindo para aproximação, torre 118-95. 118-95, 32 no meio. X-ray, Romeo Alpha Victor, descend 2000 feet, connect 1018. Clear, final report established on localizer. 2000 feet, 1018, São 3283, reduza para 1809. 1-8-0, tá? 3283. Então, 3283, desce até 4 mil pés e mantém. 4, 3283. Reduzindo para 1809. Vai seguir tráfego ascendente agora, meia dúzia de milhas. Tá sim, reduzindo, tá? 3283. Ação pro galhão, micro 380, vem, trabalho. 62 no 3, formação Mike confere, tem pré-aprovado 360. Copia, aguarda coordenação 380. Yeah. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5064 no transponder Oceaner 62 no 3. 360. Autorizado do Galeão, da cola da 10, curva à direita, da El, Leda, Pitch, é o perdido 1-0, controle 1208, transponder 5064, Oceaner 62, 1-3. Oceaner 62, 1-3, correto, portão 5, chama pronto para o espectacionamento. Não era pronto, 5-62, 1-3. Pode prosseguir para 2000, né? São 3283, desça para 3000, ajuste no 08. 3000 com 1. 103. Tango Lima Papaquilo, sob vetor para sequenciamento, esquerda para o 010, limite ao localizador. 010, limite ao localizador. Vou no 941, desce para 4000, ajuste 1-0-9-8. 4000 com 1-0-9-8, vou no 941. Romeu Alfa Vitor. Correto, Romeu Alfa Vitor. Establish a localizer. Afirmativo. Tower, 118.95. Então, 32832, mil pés, ajuste na 018, está livre LS, reporte estabilizado. 1.082, vai formar estabilizado, 3283. Trelio Lima, Luta Quilo, para prosseguir a descida. Lima, Papa Quilo, até o 070. 070, Quilo. 0320 milhas, decola da 197 com curva esquerda, altitude de 1 mil pés. Controle 120.8, a torre 118.95 e aciona 0171 no transponder Índia, November Alpha. Correto, parte 4, 2 a bordo, acionamento táxi decolagem, chame a torre em 118.95, ajuste 1018 agora, um bom voo, Índia, November Alpha. ok? Corrigindo. São 3216, táxi via Alpha, Juliette 02, é o portão. Alpha, Juliette 02, 3206. Runway 10, wind 200 degrees, 13 knots. 200 degrees, 16 knots. Clear to land, runway 10, runway 3. Dan 3283, estabilizou? Vai capturar o glide, cara. Trolho Lima, Papaquilo, para prosseguir a descida. Dan 3283, completa final, torre 118.95. Estimativa, vai chamar a torre, eu tô 3283. Lima Papa Quilo, 3 mil pés, o ajuste no 018. 3 mil no 018, Quilo. Aquilo inicia redução para 1809. 1809, Quilo. O Lima Papa Quilo, o limite será a radial 290 de Salvador, aguardando o vetor final para interceptar. Voo no 941, 2 mil pés, o ajuste na 018. 2.009. O Lima Papa Quilo, o limite é a radial 290 de Salvador. 290, Quilo. Aguardando o vetor para interceptar. 1.754, 4 mil pés, o ajuste na 018. 4.018. X-ray Alpha Romeo Alpha Victor on the ground at 41, vacate running to right side, control. Correction ground, frequency 121.9. Tenha o Prodo VR, a porta descida. Lima Papa Quilo? Papel. Reassuma Duna, descendo para 3 mil pés, ajuste no 08. Duna, 3 mil, 08, Quilo. Pouso. Hotel 32. Tango, Hotel Oscar Zulu, prossiga. Ok, taxi via Alpha, after taxiway Quilo. Apron number 3, ok? Gente, o Hotel Oscar Zulu, reporte iniciando sobre voo. Vamos ter mil pés até a Temu de São Paulo? Gente, tem a frequência livre aqui no Quebec Serra. Cerrado 1941. Voo 941, completa final, torre 118.95. 18.95, até já. Lima Papa Quilo, 2 mil pés, ajuste no 018, está livre LS, reporta estabilizado. Passando estabilizado na final da 10. Voo 941, ciente, continua a aproximação, reporte baixado, travado, matador externo, o Edan para pouso. Azul 4463, após o pouso. Primeira nave da ação, treinar a linha, mantém. A linha mantém, 4463. São 3283, no solo 43, livre direita, solo 121, décimo 9. 219, então, 3283. Voo no 754, reduza para 1809. Já tinha 4, reduzindo. Terceiro, posto. Corrigindo, reporte, ponto de espera na ótica. Autorizado então Salvador, Salvador, TGL em Valença, o nome Peixe, decola da 17, curva direita via corredor Axé. Controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 9, 5 e aciona 0117 no transponder de novembro, Yankee Mike. Voo no 600, identifica, chegada mar e desça até o 050. Até o 050, voo no 600. 41, no vento 200 graus, 129, guardando pista livre, continua a aproximação. Entendi. Paulo Salvador, tá 3283. Tá 3283, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Eu ativo via Alfa, vai importante para Juliette, tá? Victor Charlie Hotel, formação em curso a Mike, confirma o Pátio Encontros. Prevou solicitado. Decolagem da 17 com curva direita no perfil da saída Arbor e após Arbor voa direto destino. Controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal 9, 5 e aciona 5113 no transponder. Após o sobrevoo na Ribeira, prossegue para Salvador? Do Lima para Paquê. Lima Papaquilo completa a final torre, 118.95, com pouso. 295, boa tarde. Controle de Salvador, azul 4463, passa 2500, Dael, Leda. Azul 4463, contato radar, sobe para 160, saída Dael. 160, saída Dael, 4463. Bono 754, 2000, ajuste 1018, está livre LS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, chat, 154. A cantora está presente, viu? Colagem da 17 com curva esquerda no perfil da saída Lotar, confirmando o nível 090, o Victor Charlie Hotel. Correto, só confirmando o encontro na Baeté. Acionamento táxi decolagem Santiago agora torre, 118 decimal 95, ajuste no 08, tem um bom voo, Victor Charlie Hotel. Paulo Salvador, bom dia, Xaner 62, 13, posição 5 para o pushback. Controle Salvador, boa tarde, voo no 924, sente informação mais. Voo no 924, identifica, chegada na mar e desce até o 0620. Mari 0620-1924. Azul 4463. Prossiga. Autorizado pelo Centro Recife, direto Ilhéus, está presente. Está presente, voo Ilhéus 4463. 00, voo ETAP, está presente. ETAP, voo no 900. Thank you. 1941, digo, na Alfa. Voo 1941, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette. Só prossiga. Gente, o Golf Kilo Oscar, desça para 1.500 pés, o ajuste no 08, voo de rotatória. Gol no 600. Prossiga. Pista em uso agora em Salvador, 28, dá presente o Voicari. Voando Cari, gol no 600. Subindo vai permanecer a mesma, Dael, Leta, após posição bridge, porém após decolagem da 28, curva esquerda. Afirmativo, Paulo vai decolar da 28, da Alleda Bridge, após a decolagem a curva vai ser esquerda, e estamos no aguardo do pushback. Correto, já está livre pushback e acionamento, reporta pronto para o táxi, Oceaner 6213. Livre pushback e acionamento, reporta para o táxi, pista 28, 6213. Bom, no 941 vai manter a posição de seu táxi da Juliette, aguardando para ingresso à parte principal. Gente, mantendo da Juliette, é 941. General, como é que é a posição? Bom, no 754, torre 118.95. 118.95 estabilizou na LF da 10. Controle, Goro 328, boa tarde, informado agora que a gente é 328. Afirmativo, prossegue pro 070, Goro 328. Entra pro 070, mantenha a chegada mané? Chegada Cari. Chegada Cari, perdão. Pra cópia, preparando a saída da Eule, da Eudes, aguardando. Goro no 697 pra interceptar a chegada de pit. Controle, objeto 6741, boa tarde. Contato radar 340, o web 6741. Autoriza por onde daí, ó, 6741? Autorizado Leda, o web 6741. Autorizado Leda, 6741. Autorizado daí, ó, tá presente, 3328. Confirme. Bom, 3328, autorizado daí, ó, tá presente. Daí, ó, presente. Confirma a aeronave que modulou? Gol no 328, solicito procedimento em outro. ILS Zulu para a pista 28, gol no 328. Após CARI está autorizado o procedimento, gol no 600. Desça para 3 mil pés. O gol no 600. 3 mil pés, gol no 600. Gol no 941, atentando ao pushback da aeronave da Avianca, com cautela. Pode ingressar a Juliette, portão 612. Gente, com cautela, Juliette 612, nossa aeronave está pronta. Marinha 5051, sente frequência livre. Corno. Gente, com a proa na vertical da CAP 010, nós vamos cruzar o aeródromo e na sequência a proa do farol de tampão para prosseguir com o controle, ok? 251, no copião secundário, senhor. 133-25. 1251, 133-25. 133-25, alternado. 33-25. 25, 133, 25. Olha, objeto 6741, quando possível poderia autorizar para o bridge? Bridge não será possível, é 6741 na pista 11 em Salvador, agora 28. Ok, então ciente, mensagem 4, obrigado. Se necessitar efetuar desvios, efetue-os pela esquerda. Será feito assim, não vai precisar efetuar desvio não, aqui tá tudo sem nebulosidade. Certo, só para o senhor saber que temos duas aeronaves na aproximação da pista 28 e para o Adbrit seria conflito com essas aeronaves. Ah, sim, Matheus. Muito obrigado. Autoriza o voo 328 passado a ela, Marcos, permite. Gol no 697, reduza para 2-1-0 nós. 5-4, chama o controle 1208. 208. Decolagem autorizada aí de November Alpha, pista 197, vento 230 graus, 149, November Alpha. ...109 a bordo, 3 horas e 45, com fim. Para 2.000 pés, curva agora à esquerda para o 070. Esquerda 070, gol. Quilo Alfa, ou pode prosseguir via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28. E no ponto de espera, chama a torre 1-18-95, ajuste no 0-8, bom gol. 18 ajuste, vai seguir agora a primeira esquerda, Juliette Alfa. Ponto de espera, torre 6295, Oceané 6213. Azul 4089, pronto, copy. Zero. 077, considerando da Elsa, 35. Controle, gol 754, confirma a proa esquerda. 070, o gol no 754, mantendo 2.000 pés. 70, vai manter 2.000. Curva esquerda para o 070. Esquerda, 070. Atenção, pro do farol de Itapuã, pro do farol de Itapuã da presente, efetuando o cruzamento final do 10, paralela à pista 1735. Paralela 1735, com pro de Itapuã, uma passagem externa. Aqui, atenção, Índia Mike Alfa, decolado ao 55, curva esquerda, autorizado o cruzamento do aeródromo, aguardando transferência de comunicações. Curva esquerda, autorizado o cruzamento do aeródromo, aguardando transferência, Índia November Alfa. Fidael, Leda, após posição, eu diz, Eco, uniforme Delta, Eco, Sierra, quando intercepta o planístico 50, segue com força. Correto, portão 9, chama pronto, pushback, cruzamento azul 4089. Pronto, o vento está de 220 com 14, 35, tem condições? Gente, é direito então agora, reporte lá do ponto pista 35, Vitor Tiratel. Só corrigindo, cruza a 1735, taxia via Quebec, Mike até a Lima então, Vitor Tiratel. Salvador, 119.35. 19.35, final. Gol no 600, chame final Salvador, 119.35, mantendo 3.000 pés. 1935, 3.000, gol no 600. Itapuã, chama o controle 1208, Yankee CSR. Quando o Voquiel falou Itapuã 208, a patada de Yankee CSR. Caralho, ele faz. Ok. Índia Mike Alpha, cruzou aeródromo, curva direita. Vai prosseguir com o ponto de buraquinho, chama o controle 1208, Índia Mike Alpha. É o Índia November Alpha, senhor. Isso, Índia November Alpha, convido. Tá copiado, proa de buraquinho, aguardando transferência. ...754, direita proa 150. Direita 150, 954. Deu. Aqui decolado de Ondina, agora está no litoral, vai realizar pouso em Ondina e depois posteriormente uma nova decolagem para a cidade de Cipó. Golf Kilo Oscar visual com no 7? Afirmativo, Golf Kilo Oscar. Gente, Golf Kilo Oscar, mantendo a proa da rotatória no 1500 pés, chame torre, 118.95, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar. No 697, descendo para 4.000 pés, chame sinal Salvador 119.35. Gol 1924, reduza para 2109. 2109, 1924. Desça para o 50, o gol no 924. Para o 50. Estou 11 quilômetros, sente do tráfego, eu estou com o helicóptero, esquilo, cruzando a final da pista 17, aproximando para Inhamar, aquele aeródromo que fica na curta final, aproximadamente 2.7 da cabeceira 17. Descida autorizada, P1 no meu pé, recorte curto final 17, checado o trem, Golf Lost. Informa, Golf Lost. 2 Salvador, voa, o Sanair 62, 13, ponto de espera 28, pronto. Gente, o Chanel 63, qual é essa? 62 no 3, é, decola sem parada? Afirmativo. 2 lado, ingresso, decolagem, pista 28, vento 240 graus, 14 nós. Livre decolagem, pista 28, sem parada, 62 no 3. Oi, Salvador, o Índia November Alpha já passou o buraquinho, autoriza a transferência? Controle no 208 até a volta, November Alpha. No 208, Índia November Alpha. Direita 070 na 924. Índia Papa Oscar, contato radar sobre a posição Conde, voe amplo para interceptar a chegada de pitch, reporte descida. Inicialmente voe amplo, Índia Papa Oscar, reporte descida. Muito boa tarde, é o Papa Romeo Índia November Alpha, decolada 17 no corredor forte. Sente, 1 no meu pés, Índia November Alpha. 1 no meu pés, Índia November Alpha. Visual campista. Visual no localizador 754. Visual no 754, completa final, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895. Chanel 6213, contato radar 360, saída da EL. 360, subida da EL, 6213. 230 com 13, Golf Lost. Paciente, baixou e travou, Golf Lost. Curva esquerda, proa 320, reporte estabilizado. Proa 320, descendo 2000, gol na 600, reduzindo 709. Ele é 287, gol 754, tráfego avistado, baixou e travou? Baixou e travou. Pista 28, vento 240 graus com 3 nós, reporte a 4 milhas, aguarda a liberação para o pouso, informa um bandeirante a curto final, pista 7. Aproximadamente 2 milhas, cabeceira 17. Agora a liberação. Guarda a liberação, aponta 4 milhas na final. 5-0, gol no 69. 0, via Pêndulo 19. Decola da pista 28. Mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés. Após prossegue curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5136 no transponder. Autorizado 360, Pêndulo 19, destino Fortaleza. Decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés, após curva direita, rompendo o perfil da Momo, transição Frotinha. 120, decimal 8 é o controle, 513 mil transporte. Gol 1697, está autorizado a final do procedimento LS Zulu, pista 28. Desça para 2 no pés, altimetro no 0 no 8, reporte estabilizado. Primeiro no 0 no 8, gol no 697, reporte estabilizado 2 mil. Da Cari, é o Porto Parede.